te encontrar. Você foi meu primeiro amor. Caí nessa besteira de querer se apaixonar. Agora sofrendo estou. Mariane, eu vou te encontrar. Mariane, a gente vai se amar. CDs.com vai.